Nosso tema de hoje é filhos. Quem são? Vamos começar pensando em nós. Nós como filhos. Não em nossos filhos. Porque se a gente pensar nos nossos filhos, em primeiro lugar, nós vamos pensar em alguém que nos pertence. Pensando em nós como filhos dos nossos pais, nós nos sentimos possuídos por eles. Respeitando essa individualidade é que nós vamos começar pensando em nós como filhos. Vamos lembrando que cada um de nós é um espírito que foi criado simples, ignorante e que começou a sua caminhada na longa senda evolutiva. Todos nós começamos assim. E nessa caminhada, as nossas experiências foram diferentes. O nosso aprendizado foi diferente. A nossa bagagem espiritual foi diferente. Porque cada um tem um momento certo do aprendizado. Um exemplo disso é, se duas pessoas passarem pela mesma experiência, pela mesma aula, digamos assim, com certeza vão ter opiniões diferentes, percepções diferentes, vão concordar em alguns aspectos, mas não em todos. Respeitando essas individualidades, nós vamos perceber o quanto devemos respeitar a individualidade dos nossos filhos. Tendo isso bem claro, de que todos nós somos espíritos com a própria individualidade, com a própria caminhada e com a própria bagagem espiritual, vamos começar abrangendo o nosso raciocínio. Nessa caminhada, nessa bagagem espiritual, nós conquistamos afetos e desafetos, que às vezes são os mesmos do nosso cônjuge, digamos. São os mesmos dos nossos filhos, são os mesmos dos nossos vizinhos. De qualquer forma, são nossos afetos e nossos desafetos. E aí nós começamos a falar em hereditariedade primeiro. E eu vou trazer para vocês aqui, ao pé da letra, o que está no Aurélio. Transmissão dos caracteres físicos ou morais de uma pessoa aos seus descendentes. Vejam bem. Caracteres físicos ou morais. Bom, vamos pensar primeiro nos caracteres físicos. Algumas doenças hereditárias, tipo o diabetes, traços físicos, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo. Eu, por exemplo, tenho o meu dedo mindinho torcido, a minha filha também tem, a minha mãe também tinha. Então, são traços físicos que passam de pai para filho. Mas fala também em caracteres morais. E será que isso é hereditário? Quantos casos a gente percebe de criminosos que têm filhos iluminados? E quantos casos de iluminados que têm filhos que despencam em algum tipo de vício moral? Mas, respeitando a definição do Aurélio, nós vamos trabalhar em cima disso. Antes disso, fazendo um parênteses a respeito daqueles afetos e desafetos que eu me referi antes. Lendo, por coincidência, terminei de ler esse livro há poucos dias e me chamou a atenção uma passagem dele. Fala da vida de Getúlio Vargas. Getúlio em dois mundos. Getúlio Vargas em dois mundos. E aí, claro que eu não vou ler o livro para vocês, não se assustem, tá? Aí, em uma parte dele, Getúlio Vargas, já no mundo espiritual, se queixa para o mentor dele que ele sofreu muita perseguição por parte de um jornalista. Aquilo era uma injustiça, porque ele sequer conhecia aquela pessoa. E ele se sentia injustiçado. Aí o mentor dele perguntou que tipo de reação ele teve a esta perseguição injusta. E ele colocou que ele nunca revidou, ele sempre se sentiu machucado. Mas ele não revidou na mesma moeda, porque ele achava que em algumas situações ele havia até... ele tinha certeza que em algumas situações ele havia até apelado para a calúnia. Por isso que ele se sentia injustiçado. Aí o mentor dele levou ele para conhecer uma vida anterior, em que ele não era Getúlio Vargas, e sim um rei, e ele viu o quanto ele tinha prejudicado essa mesma pessoa. Então não era uma injustiça, era uma lei de causa e efeito. Ele estava colhendo na encarnação como Getúlio aquilo que ele tinha plantado na encarnação como rei antigo. E aí, como ele não havia revidado no mesmo tipo de atitude, ele havia resgatado o débito que ele teria tido com esta pessoa. E a resposta do mentor é a seguinte. Bom, Getúlio diz, então, que saldei em parte meu débito com aquele infeliz que tanto humilhamos naquela oportunidade. E ele responde assim, em parte sim. Esse foi o saldar maior dentre outros, mas enquanto não houver perdão mútuo entre você e a antiga vítima, e ambos venham a se amar como verdadeiros irmãos, o saldar não terá sido completo, requisitando mais tempo da divina providência. Bom, lembrando que os nossos desafetos não se conquistam, não se transformam em amor do dia para a noite, vamos deixar isso de lado para abordar de novo esse mesmo assunto daqui a alguns minutos. A questão, então, dos genes hereditários. Por exemplo, será que os genes físicos, né? Claro, os genes são físicos, eles podem passar de pai para filho os valores morais, os valores espirituais? Ou será que nós podemos, como pais, potencializar, indicar o caminho para isso? É mais provável que seja a indicação. Porque como, mais provável não, certamente, como os genes morais e espirituais fazem parte do perispírito, do espírito, e não do corpo físico, automaticamente é aquela bagagem que o espírito carrega. Não somos nós pais, não são os nossos pais que nos transmitem o que nós transmitimos para os nossos filhos, essas qualidades. Aí nós podemos pensar assim, tá, mas existem muitos filhos que têm as mesmas atitudes dos pais com relação a praticamente tudo. Isso pode ser espíritos afins. E nessa questão da hereditariedade, nós observamos dois tipos de famílias. A primeira, espíritos afins, simpáticos entre si, isso o que diz a doutrina espírita, em que é permitida a reencarnação sob o mesmo ambiente doméstico para tarefas pré-determinadas, onde se objetiva a evolução dos seres. Então, espíritos afins, com o mesmo objetivo que venha a favorecer o crescimento da humanidade, traçam esse plano no plano espiritual, traçam essa diretriz de vida no plano espiritual, obtêm a anuência dos mentores e encarnam na mesma família para conseguir levar a termo esta missão. E o segundo caso, que são esses casos são muito raros, e o segundo caso, que são os mais comuns, são espíritos com problemas de amor. São espíritos que não têm entre eles um laço de afeto muito sólido. São aqueles inimigos do Getúlio, que saudou em parte a dívida, mas que voltam como filhos para aprenderem a se amar. Bom, acerca da hereditariedade, o que diz a doutrina espírita? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. E aqui fica meio confuso se a gente não parar para olhar a questão dos filhos adotivos. Os laços de sangue, de alguma forma, são ou espíritos afins ou desafetos de outras encarnações. Então, eles têm laços espirituais. Só que aqui diz que não estabelece necessariamente os laços espirituais. Claro, eu posso gerar um filho e abandonar no mundo. Eu fui mãe biológica, mas eu não desenvolvi com esse filho um laço afetivo. Ou o oposto, eu posso não ter filhos, ou tê-los, né? E adotar uma criança abandonada e estabelecer com essa criança laço afetivo. Eu não tenho com ela o laço genético, mas eu tenho laço afetivo. Então, eu vou incutir nela os meus valores morais dentro do permitido pela bagagem que ela tem, dentro da minha bagagem, posso tentar incutir este aspecto. Mas eu não tenho com ela um laço hereditário. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele existia antes da formação do corpo. Claro, né? Nós todos sabemos que quando geramos um filho, nós proporcionamos a ele um corpo físico, proporcionamos a um espírito já existente o corpo físico. Nós não damos vida ao espírito, nós damos vida a, nós damos um corpo para que esse espírito se manifeste na vida. Bom, continuando o raciocínio então, aqueles espíritos que nascem com dificuldades de relacionamento, tipo o inimigo do Getúlio, e que tem que desenvolver o laço do amor. Nesse aspecto, nós contamos com um auxílio muito grande da lei da vida. Nós contamos com o benefício do esquecimento. Nós começamos do zero. Nós damos vida a uma criança, que desperta em nós, como pais, o nosso instinto protetor, porque é um ser indefeso e pequeno. E nós vamos começar a amá-lo. Claro que se nós lembrássemos o que ele nos fez ou o que nós fizemos a ele em outras existências, seria complicado, às vezes, o amá-lo. O benefício do esquecimento faz com que a gente passe uma borracha disso tudo e comece do zero. E aí sim os laços verdadeiros de afeto começam a se desenvolver. Não existe... Bom, aí deste laço de afeto, nós conseguimos fazer com que o amor supere as rusgas anteriores, as desavenças anteriores, e se pratique o perdão. Dentro de uma família, o objetivo maior é a prática do perdão e do amor. Isso nós vamos ter sempre em mente, independente do tipo de filhos que a gente venha a ter. E o laço que une uma família não é o laço do sangue. O laço do sangue auxilia, já que a gente pega um recém-nascido e se toma de amores por ele, se arma de proteção por ele e acompanha o crescimento, vigia, aquelas coisas todas. Mas quantas famílias a gente percebe, a gente vê, onde os pais odeiam os filhos e os filhos odeiam os pais? E odiar é uma palavra forte, mas infelizmente em alguns casos acontece. Se quisermos ser mais amenos, a gente pode dizer, tem mágoa dos pais ou tem mágoa dos filhos? E será que isso seria o que determina, é determinado pelo sangue? Será que é a genética, a hereditariedade que faz com que um odeie ou tenha mágoa do outro? Não, isso pertence ao espírito. Sentimentos é sempre do espírito. E vem com eles. E a nossa obrigação é tratar os nossos filhos com o respeito de um espírito evoluído, um espírito às vezes até maior do que nós, mais antigo, mais velho. E nós temos a propensão de fazer exatamente o oposto. Nós temos a propensão a... Nós somos adultos, você é criança, te cala. Não se escuta. E deve se ouvir. Quando se para ouvir uma criança, com frequência a gente ouve abobrinhas. Mas com frequência a gente ouve pérolas. De qualquer forma, sejam abobrinhas ou sejam pérolas, constroem o laço afetivo. E não é esse o objetivo de uma família? A construção do laço afetivo? Bom... A questão dos filhos específico agora, porque até agora falamos em hereditariedade, em individualidade e hereditariedade. Quando uma mulher está grávida, tu chega e pergunta para ela, ah, é menino ou menina, tu já sabe, o que tu gostaria? E geralmente é a resposta que se escuta, principalmente da mãe. O pai às vezes diz, ah, tomara que seja menino. Mas a mãe é do tipo que diz assim, eu só quero que ele tenha saúde, que ele seja perfeito. E aí essa criança nasce, é perfeita e tem saúde, graças a Deus, né? E começa a crescer e eles perguntam, o que tu espera do teu filho? E o que nós esperamos deles? O máximo, que eles sejam especiais, que eles se destaquem em tudo. E nós paramos para pensar que esse é só o lado material? Que ninguém se destaca em tudo nesta vida e leva para o outro lado? Que o que ele leva é aquilo que às vezes nem se destaca? Que é aquilo que está aqui dentro, é a riqueza interior. Então, quando nós focarmos os nossos olhos numa criança, vamos enxergar muito mais do que uma criança prodígio, uma criança que tem que se destacar. Vamos pensar nela como alguém que nós podemos auxiliar na senda evolutiva.